Abra comigo a sua Bíblia, livro de Esdras, capítulo 8. Nós vamos ler Esdras, capítulo 8, versículo 21, diz assim: Então apregoei ali um jejum, diga comigo, um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o Senhor. Rio Ahava. Ahava é uma palavra que não temos muita noção da origem, provavelmente uma palavra babilônica, que significa eu subsistirei. Paramos junto ao rio que diz eu subsistirei. Eu serei vitorioso para nos humilharmos perante o nosso Deus. Um jejum no lugar em que eu declaro, eu subsistirei. Um jejum para nos humilharmos, para que a gente não ache que nós mesmos é que vamos dar força e vigor e subsistiremos. Perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz. Diga comigo, jornada feliz. Para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Versículo 22. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Há um princípio bíblico, uma disciplina espiritual, há uma ferramenta poderosa chamada jejum. O que é jejum? O que é jejuar? Qual o nosso conceito de jejuar? Eu me lembro que estava alguns anos atrás numa igreja e um irmão falou assim: ó, eu quero ser honesto, esse negócio de jejum não é comigo. E nós estávamos numa reunião séria assim, tão espiritual, e aquilo ficou tão engraçado. Não, eu falei, eu já vou falando logo, porque esse negócio de jejum não é comigo. Eu não consigo esse negócio de jejuar. Então, se o pastor vai pedir para jejuar, eu já falo que eu não conta comigo não, porque eu não aguento esse negócio de jejum, não. Eu não sei jejuar, não. E eu acho que a honestidade e a integridade daquele irmão valeu mais do que se ele fingisse que fosse jejuar. O que é jejuar? Eu vou me esforçar. Ai, meu Deus, o pastor já está pregando. Será que vai falar um jejum essa semana? Não, não pode ser essa semana, porque essa semana tem a festa. A gente vai ter uma festa, vai ter um churrasco. Meu Deus, o pastor vai marcar um jejum. O que é jejuar? Por que o Senhor nos ensina a jejuar? O que acontece conosco quando nós jejuamos? Esdras, junto com Neemias, junto com Zorobabel, com tantas famílias, resolveram, pelo ardor no coração, a saudade de Jerusalém e a convicção da promessa de Deus, resolveram retornar a Jerusalém e reedificar a cidade dos seus pais, a cidade deles. Jerusalém havia sido saqueada, destruída, e é interessante que a gente não tem noção do que realmente acontecia, mas tudo pegou fogo. Eu me lembro as primeiras vezes que eu vi uma notícia na televisão sobre incêndio lá nos Estados Unidos, e eles mostravam incendiando aquelas casas todas. Eu falei assim, gente, como é que pode incendiar as casas desse jeito? Depois que eu fui saber e que eu fui ver que as casas eram todas de madeira. Nos Estados Unidos, as casas são construídas todas de madeira. Às vezes, prédios inteiros só tem a estrutura de aço, mas tudo é de madeira, tudo é de madeira. E além da madeira, todo o revestimento, as fibras que tem por dentro, tudo pega fogo rápido, a destruição vem rápido. Em Jerusalém, a pedra usada para construir casas, ela queima com fogo. É um tipo de pedra que pega fogo, dissolve e destrói tudo. Jerusalém foi saqueada e destruída pelos babilônicos, não deixaram nada, tudo destruído, os muros destruídos. Então imagina que tristeza para aquele povo ter que fugir de Jerusalém e ver tudo incendiado. Mesmo as construções de pedra, todas destruídas. E por anos no cativeiro, aqueles fiéis ao Senhor falaram assim: oh, Senhor, está escrito na tua palavra, restaura. E Deus usou esses homens para retornarem a Jerusalém e restaurarem os muros, restaurarem o templo, restaurarem a vida da cidade, restaurarem os hábitos de culto. Mas não era uma coisa fácil. Irmão, muito rapidamente nós nos desacostumamos das coisas. Você troca de carro e em menos de um mês você se acostuma com o carro novo. Se você voltar naquele carro antigo, você assim, gente, ó, eu nem me acostumo mais com isso. Você troca o sapato, em dois dias você se acostuma com o sapato novo. Se você colocar o sapato velho, você assim, ah, meu Deus, já me acostumei com o outro. Você muda de casa, você muda de roupa. Nós nos acostumamos. Deus nos fez assim, com uma capacidade de adaptação impressionante. Nos adaptamos rapidamente a tudo quanto é lugar, a toda circunstância, aos hábitos. Nós nos adaptamos facilmente. O povo levado cativo de Israel para a Babilônia rapidamente se acostumou. É rápido, irmão. Ainda mais com os prazeres desse mundo, a gente se acostuma rapidamente e não percebe. Agora imagina, aquele povo já tinha conseguido emprego, já tinha conseguido carro em Babilônia, já tinha endereço em Babilônia, já tinha ligado sua TV a cabo na Babilônia, já tinha sua internetzinha, conseguiu um documento, e aí conseguiu lá fazer um contrato, seu celular, melhorou de condição no emprego, comprou uma casinha, e daí a pouco tempo passou, aquela menina, que já não é mais menina, se casou, o pai deu uma festa, vieram netinhos. Imagina uma família se assentando numa cidade e vai se acostumando. Claro que não se trata apenas desses exemplos que eu estou dando. Era um povo cativo, mas foi se acostumando com aquela vida na Babilônia. E agora de repente aparece Esdras, Neemias, Zorobabel, aqueles homens todos, chefes das famílias, e eles querendo voltar para Jerusalém. Mas aqui, ô seu Esdras, ô Neemias, lá não está tudo destruído? A gente não está tão bem aqui agora? Deixa quieto. Como é que a gente volta para lá? Aí o pai chegou para a esposa e falou assim: ó bem, Neemias está querendo voltar para Jerusalém, e Esdras está aí querendo voltar para Jerusalém, já pediram o rei aprovou, o rei está ajudando, e o que você acha? Vão voltar. Ah, bem, não. Lá não tem o salão de beleza que eu tenho aqui. Lá não tem as amigas que eu tenho aqui. E chegou para os filhos: ó, estou conversando com a mãe, nós vamos voltar para Jerusalém. Para onde, pai? Jerusalém. Mas como é que é lá, pai? Ah, Jerusalém é a cidade de ouro, a cidade do nosso Deus, cidade maravilhosa. E foi toda queimada, pai? Toda queimada, toda destruída, filho. Ô, pai, não tem foto de lá? Não, não, filho, não tem foto de lá para te mostrar. Tem nenhum videozinho? Não, não tem nenhum videozinho, filho. Mas assim mesmo eu quero que você volte comigo para assim: ah, pai, que isso, eu já estou na escola, tem meus amigos. Não vou mudar de nação, não vou mudar de país. E como é que a gente vai para lá? Ô filho, nós vamos desmontar tudo que nós temos, e nós vamos pôr no lombo dos animais, e nós vamos caminhar não sei por quantos dias até chegar. Ah, pai, não quero isso não. Irmão, ninguém muda assim tão fácil. Ninguém muda assim tão fácil. Já nos aculturamos, já nos acostumamos. Para que aquele povo tivesse uma jornada feliz, num desafio inimaginável de retornar às origens de Deus, só através de um jejum. Eu e você estamos presos debaixo do governo de um império chamado mundo, século 21, sociedade. Vivemos assim, irmão. Já temos muitos vínculos, muitas coisas. É difícil para nós até orar, quanto mais abandonar essa vida para retornar para uma vida lá em Jerusalém. E isso pode ser visto até biologicamente falando. Ninguém quer sair dessa terra. Ninguém quer ir para Jerusalém. Por isso nós precisamos de jejum. E aquele povo diz: olha, apregoei um jejum junto ao rio Ava. Esse desafio não é fácil. E eu e você podemos e precisamos pensar em como mudar os nossos hábitos babilônicos por hábitos e uma rotina de Jerusalém, de um lugar de adoração, de uma vida de adoração. Não é mais apenas uma mudança física, geográfica, se trata de uma mudança espiritual. E eu e você, irmão, somos desafiados, somos conclamados a buscar o Senhor em jejum. O jejum nos ajuda a ter uma jornada feliz. Sabe por que nós sofremos, irmão? Porque nós não estamos na nossa terra. Sabe por que nós nos angustiamos com tanta coisa? Porque não é nada disso que o Pai preparou para nós. Não é nada disso, irmão. O que Deus tem para nós é algo maravilhoso, de vida plena, eterna. E muitas destas coisas eternas o Senhor quer nos dar aqui, mas a nossa vida não é nessa terra. E tem muita gente que está vivendo e sofrendo nessa vida como se ela fosse a vida definitiva. E só há uma forma de nós termos jornada feliz de volta para Jerusalém. Nós temos que parar para jejuar. Mas o que é o jejum? O que é jejum? Em todo tempo nós vemos o povo de Deus jejuando. Em todo tempo o Senhor fala sobre jejum, sobre nos sacrificarmos, sobre buscarmos o Senhor desta forma. O salmista diz no Salmo 35: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. O salmista declara que ele afligia a sua alma com jejum. O jejum aflige a nossa alma. Não é só o nosso corpo que fica sem comer. Nossa alma é afligida por um ato simples de renúncia chamado jejum. Mas será que para eu ter jornada feliz e retornar para o projeto original de Deus para a minha vida, ainda que nessa terra, eu preciso ficar assim, sacrificando minha carne, tem que subir escadas de joelho, tem que ficar sem comer aquele negócio que eu gosto, tem que seguir o pastor que vai dar um jejum durante a semana, e tem que dizer que, ai meu Deus, tem que fazer um jejum. Será que é isso? O salmista diz que afligia a alma dele com jejum. Então certamente o jejum aflige a gente, não só o corpo, mas a alma também. E o Senhor vai mostrando que o jejum o tempo inteiro faz parte da história do povo de Deus. Em Isaías capítulo 58, leia comigo. Isaías capítulo 58, verso 5 diz assim: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Agora vem Isaías e cria uma confusão aqui. O que que é jejum então, se Isaías está dizendo que, será que o jejum que o Senhor está pedindo é que o homem aflija a sua alma? O salmista não estava dizendo, eu aflijo minha alma com jejum, eu fico sem comer, eu aflijo minha carne, meu corpo, minha alma. O povo parou para jejuar no rio Ava, para ter boa jornada. E agora vem o Senhor e diz através do profeta: será que é isso? Que o homem aflige a sua alma? Que eu incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de mim o pano de saco e de cinzas? Chamaria tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Verso 6: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Clamarás e o Senhor te responderá, por socorro gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo, a ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminta e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Irmão, o jejum é para romper a luz como a alva, para minha cura brotar sem detença, para a justiça ir adiante de mim, para a glória do Senhor ser a minha retaguarda. O jejum tem um propósito maravilhoso, para eu completar a carreira, para eu completar minha caminhada, para que os meus filhos também edifiquem, para que eu seja um reparador de brechas, um restaurador de veredas, e que o país se torne habitável. O jejum não é para eu conseguir uma bençãozinha de Deus. Bem, eu quero muito que Deus me faça isso, então eu vou ficar sem comer, ele vai ter dó de mim e vai fazer. O jejum é um instrumento santo. O jejum é um instrumento sagrado. E visa que a glória de Deus venha sobre nós e que nós nos tornemos aqueles que restauram a cidade murada, onde a glória de Deus se manifesta, onde o louvor habita, onde o Senhor tem o seu trono. Significa, o Senhor está dizendo, o verdadeiro jejum é aquele que me leva a ser um canal de Deus para as vidas. Mas então como é que fica, pastor? Aqui mesmo a gente já pôs alguns alvos diante do Senhor e pôs o jejum à frente. É assim mesmo, irmão. Só que nós vamos ampliando nosso entendimento do que Deus quer quando jejuamos. Deus não quer apenas que eu e você fiquemos uma semana sem comer isso ou aquilo. Deus quer que eu aflija a minha alma. Hoje pela manhã eu ministrei sobre a alma. E vale a pena você durante a semana baixar na internet essa ministração de hoje pela manhã. Irmão, a nossa alma é o centro, é a sede das emoções, da vontade e das decisões. Diga comigo: emoções, vontade e decisões. A palavra do Senhor fala sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. O Senhor diz assim: porque a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, e penetra até fazer a separação da alma e o espírito. Não é um entendimento, não é um conceito, não é uma filosofia, não é o que eu acho, mas é a palavra de Deus que faz separação entre o que é da alma e o que é do espírito. O que é da alma, nós podemos identificar, vem das nossas emoções, que geram vontades e que nos conduzem a decisões. Se nós não tivermos a palavra de Deus fazendo essa separação, sabe o que acontece inúmeras vezes? Eu estou sentindo que é de Deus. O Senhor me falou, eu tive um revelamento, eu estou achando, um anjo veio, e a gente começa a misturar o que é do espírito com o que é da nossa alma. Lá na frente a gente descobre que perdeu, que estragou, que se machucou, e que não era do espírito, era a nossa alma. Emoções que nos conduzem a decisões, porque a gente sentiu vontade, e a gente, sem a palavra de Deus, acha que essas vontades é Deus falando conosco. A palavra vem, e a palavra faz divisão entre alma e espírito, nos traz discernimento. Quando eu e você decidimos jejuar, nós decidimos afligir a nossa alma. A nossa alma tem um alvo. Esse alvo, ele pode ser escrito com duas letrinhas. Primeira letra é, a segunda letra, U. O centro da nossa alma, das emoções, da vontade, das decisões, sou eu mesmo. E quando eu decido jejuar, eu decido afligir a minha alma. Minha alma fica quieta. Minha alma, submeta-se. Minha alma, você sai do centro. Por isso o Senhor diz: sabe o que é o jejum que eu quero? Que você dê alimento ao faminto, que você cuide das coisas que são o alvo do meu reino. O que o Senhor quer é que eu saia do centro, irmão. Então, quando nós decidimos jejuar junto ao rio Ahava, para que tenhamos jornada feliz de volta a Jerusalém para reparar os muros, as brechas, reconstruir o templo, o Senhor está dizendo: filho, nega-te a ti mesmo. Olha mais para quem está à sua volta. Cuida de quem tem necessidade. Arranca os grilhões. Arranca as amarras da impiedade. Muda de vida, filho. Esse é o jejum que eu quero de vocês. O Senhor não está dizendo que ficar sem comer alguma coisa é errado. Eu não estou dizendo que o jejum é outra coisa, diferente do que nós estamos fazendo. O que eu estou dizendo, pelo Espírito do Senhor, é que ficar sem comer por um período, abandonar alguma coisa que eu gosto de fazer, mudar a minha rotina, não diz respeito a uma troca com Deus, diz respeito a eu tirar a minha vidinha, o eu, do centro, e começar a olhar ao redor, e atender o órfão, a viúva, e quebrar as cadeias da impiedade, e mudar a minha vida, e colocar Ele no centro. Eu abro mão de tudo que eu já me acostumei nessa Babilônia, eu abro mão de tudo que eu já conquistei nessa terra, eu abro mão de tudo que eu sonho para mim, e eu vou marchar de volta para essa terra, que eu nem sei como está. Meu avô disse que ficou toda destruída, mas eu tenho um sonho: ver o lugar do plano de Deus restaurado na minha casa, na minha vida, na vida das pessoas à minha volta. Eu quero isso para mim. Então, Senhor, qualquer que seja o motivo, uma enfermidade, uma questão financeira, um problema conjugal, eu vou jejuar. Mas eu não vou jejuar achando que eu estou trocando para o Senhor. Eu vou trocando com o Senhor. Eu vou jejuar dizendo: eu quero que o eu saia do centro. E eu quero que o Senhor seja entronizado. Que o Senhor nos leve para uma jornada feliz de restaurar o teu propósito na minha vida, na vida da minha casa. No Novo Testamento, o Senhor traz de novo o jejum. Não pense que não. Os discípulos jejuavam. Os fariseus jejuavam. Todos jejuavam. O jejum era uma atividade comum entre eles. Marcos, no capítulo 9, no verso 29, Jesus diz assim: respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. O que é que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo que se eu ficar sem comer eu vou ter poder para expulsar um demônio. Jesus está dizendo que se eu viver uma vida em que eu não estou no centro, que eu renuncio, que eu o tempo todo abro mão de mim mesmo, inclusive jejum. O jejum é muito mais amplo do que ficar sem comer. Envolve ficar sem comer. Não tenha dúvida disso. Envolve passar um tempo me abstendo de um alimento, de uma bebida, de uma comida, de uma atividade. Tenha certeza que é isso mesmo. Só não é como uma troca. Então, Senhor, eu estou precisando que aconteça isso, eu vou jejuar para acontecer. Não, eu jejuo para que eu não seja o centro, para que eu me esvazie de mim mesmo, e a começar numa área muito difícil, minha carne, eu vou afligir a minha alma, eu vou sair do centro, e eu quero ter os olhos de Cristo, eu quero ter as mãos de Cristo, eu quero ter a vida, a agenda de Cristo, eu quero ter o Senhor como centro da minha vida, eu quero jejuar. E quando eu sou uma pessoa que jejua, não apenas ficando sem comer algum dia, mas jejuando, tem castas que só saem com jejum e oração, serão vencidas. Tem vitórias que eu posso fazer uma oração e o Senhor me dá. Tem vitórias que eu posso seguir por um caminho e o Senhor me dá. Tem vitórias que eu preciso jejuar para aquele povo chegar seguro em Jerusalém e alcançar o propósito para o qual eles caminhavam. restaurar o projeto original de Deus. Eles precisaram parar junto ao rio Ava e apregoar um jejum. Gente, nós estamos voltando para Jerusalém, mas nós vamos deixar aqui na Babilônia nosso eu, nossos sonhos, nossa agenda, nossa própria vida, e nós vamos colocar no centro da nossa vida o propósito eterno de Deus. Convido você a fechar os olhos, irmão, e eu convido você a apregoar um jejum. Você pode não saber, mas a Babilônia vai cair. Esta estrutura mundana vai ruir. O governo americano está anunciando que a partir de 2013, as pessoas que quiserem ter atendimento de saúde na América terão que usar um chip. Você sabe o que é isso, irmão? As pessoas que quiserem ter atendimento de saúde terão que usar um chip. Esse chip contém todo o histórico de saúde, todos os dados, todos os recursos de uma pessoa. Você sabe o que é isso, irmão? Essa estrutura que nos atende, cheia de tecnologia, esse modus vivendi da Babilônia vai ruir. Se eu decidir não ir para Jerusalém agora, eu terei que decidir ir para Jerusalém mais tarde, ou me afundar com a Babilônia. Esta é a verdade. E não faz parte de um plano de Deus, um movimento evangélico para a gente sair dessa estrutura e morar lá na roça. Não, não, não é assim, não. Se não nascer no coração, nunca será estrutural. Não será um movimento coletivo. Tem que nascer no meu coração. Eu quero me desvencilhar de toda essa estrutura mundana. Senhor, eu preciso usar isso, aquilo e aquilo outro. Vou continuar usando. Eu não preciso ser um fanático que sai tomando decisões sem pensar. Mas eu quero dizer ao Senhor, a cada dia, meu coração está mais desarraigado da Babilônia. Eu estou jejuando. Eu estou me desprendendo destas coisas. E eu estou praticando isso, inclusive ficando sem comer alimento por alguns momentos. Mas é mais do que só fazer uma abstenção de alimento por um período. Eu afligir a minha alma, eu quebrar os grilhões da impiedade, eu desamarrar as ataduras deste século, eu ter olhos para as outras pessoas, eu começar a olhar para alguém com amor e servir as pessoas, ter os olhos de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que Ele enviará Miguel no dia da maior angústia e vai salvar os escolhidos. Eu não tenho que me preocupar. No dia em que Babilônia ruir, eu estarei salvo. Mas eu quero desde já, como Esdras, sair da Babilônia e junto ao rio Ava apregoar um jejum para a minha vida. Apregoe um jejum diante do Senhor, irmão. E é mais do que definir que você não vai comer nestes dias. É pedir ao Senhor, Senhor, mediante esta palavra, eu quero isso que Isaías declarou: soltar as ataduras da impiedade, romper os grilhões, tirar o eu do centro. Eu, meu problema, minha vida, o que eu preciso, o que eu quero, eu tirar o eu do centro, olhar para as pessoas, ir cuidar de outros. Abrir mão de tudo que eu já tenho na Babilônia e marchar com Esdras, com Neemias, com Zorobabel, para restaurar os muros de Jerusalém, o templo em Jerusalém. Eu quero isso para a minha vida. Convido você a orar e a pregoar um jejum diante do Senhor. Desta vida, menos estressado, menos impaciente. Quero soltar as ataduras da impiedade. Mas servo para atender as pessoas à minha volta que precisam. Coração mais amoroso para olhar para o necessitado e servi-lo. Isso arrebenta com Satanás. Tem castas de demônios que não resistem ao jejum e à oração. E eu quero isso para a minha vida. Se você quer dar esta resposta a Ele, eu convido você a ficar de pé. Eu quero isso para a minha vida. Você pode, nesse momento, fazer um pacto com o Senhor e definir um jejum nesta semana. Você pode fazer isso agora. Eu quero jejuar esta semana. Literalmente, eu quero me abster de alguns alimentos. Em algum momento do dia, em algum dia da semana. Você pode fazer isso agora. Mas você pode dizer a Ele: Senhor, não é uma barganha com o Senhor. Não é aquele entendimento primário ou primitivo, limitado, de que eu me esforço e o Senhor responde. Não, é uma prova física de que eu quero me desprender da Babilônia. Eu quero me tornar um reparador de brechas, um reconstrutor de muros. Eu quero ser alguém, Senhor, usado pelo Senhor para restaurar os muros da minha casa, da minha família. Eu quero, Jesus. Não deixe que nada te atrapalhe, te desconcentre agora. Tempo seu com o Senhor. Eu saio do centro. Eu declaro a minha alma, afligindo-a, que ela não manda. Não vivo pelas minhas emoções, não vivo pelas minhas vontades. Não sou eu quem toma decisões. O Espírito Santo me guia. Levante as suas mãos a Ele. Das tuas revelações, muito mais do que entender o que o pastor falou nessa noite, eu estou te pedindo: dá-me das tuas revelações, vivifica. coloca a tua palavra no meu espírito. Ninguém pode fazer isso, só o Senhor. A palavra logos foi liberada, mas agora, Senhor, vivifica esta palavra dentro do meu espírito. Haja uma área na sua vida que você quer dizer ao Senhor: Senhor, eu quero sair do centro, eu quero parar de olhar para mim mesmo e olhar para alguém e servir outros. Se você pode declarar isso publicamente, eu chamo você para vir para o altar do Senhor e dizer: Senhor, é hoje, eu tomo esta atitude hoje. Sai do seu lugar e vem para o altar. Se você nessa noite declara: Senhor, o Senhor me ampliou o entendimento sobre o jejum, e eu quero, na prática, viver este jejum que a tua palavra diz, sai do seu lugar e vem pro altar do Senhor. Senhor, com humildade e com muita dor, eu estou dizendo ao Senhor que, na verdade, o meu sofrimento, meu choro, minhas orações é por coisas do meu eu. É porque a Babilônia não está do jeito que eu queria, mas eu também não quero voltar a Jerusalém, dá muito trabalho. Mas hoje eu estou dizendo ao Senhor, junto ao rio Ahava, eu quero aprender a viver uma vida de jejum e ter jornada feliz. Só o Senhor faz isso comigo, não é meu esforço, não é a doutrina da igreja, não é a campanha de jejum que o pastor chamou, é o Senhor na minha vida.